Fala, galera! Aqui é a Jove, do Clube do Livro, e esse é o terceiro episódio do Pod Livro, né? O podcast do Clube do Livro. A gente sobreviveu a um próximo episódio, né? E estamos aqui hoje para falar de um clássico da literatura inglesa e mundial, que é O Senhor das Moscas, né? Um livro escrito pelo ganhador do Nobel, né? William Golding. E hoje a gente vai falar sobre uma pá de coisa, né? Vai ter... hobbies, vamos falar de contrato social, vamos falar de violência, se o ser humano ele é inatamente ruim por natureza ou não, enfim, tem muita discussão para hoje. Esperamos que vocês gostem, fica aí com a gente. E aqui na mesa para discutir hoje, né, O Senhor das Moscas, a gente tem as duas de sempre, né, a Emília. E aí, Emília? Oi, gente, sou a Emília do Clube do Livro, tudo bem? Vamos lá falar de Senhor das Moscas e a Concha tá comigo, quem vai falar sou eu. E a Lela, ei, que você manda, Lela? E aí, gente, tudo bom? Sou a Valéria do Clube do Livro, tamo aí com esse livro que não é nada fácil. É isso aí. Então, gente, para começar, né, uma sinopsezinha aí do Senhor das Moscas, para quem não leu, já avisando que o episódio de hoje vai ter spoiler, né, é impossível fazer uma discussão mais abrangente do livro sem falar de partes-chave, né, do livro, então quem vive, quem morre e tudo mais... Mas se você não leu o livro, pelo menos pegar essa parte introdutória de sinopse para você ver se você acha interessante. E se você não liga para essa coisa toda de spoiler, acha que a jornada é mais importante do que saber algumas partes, então você pode ficar com a gente aí no programa até o final. Bom, uma sinopsezinha rápida desse livro. O livro, ele se passa, né? Ele foi escrito no pós-guerra, na década de 50, pelo Golding, então a gente tinha aí um período em que estava se discutindo muito essa questão do humano, né, e dos estados, um estado democrático versus um estado mais ditatorial, enfim, era uma discussão bem quente na época que o Golding escreveu o livro, e isso vai refletir na escrita dele, né. É um livro onde a gente vai encontrar aí um grupo de crianças que caem numa ilha deserta, e essas crianças estão sem nenhum adulto por perto, porque todos eles morrem, né, o piloto e o tutor dessas crianças, que vem de um internato inglês, a gente descobre isso nas primeiras páginas, né, e essas crianças, elas estavam no internato, e elas estavam sendo enviadas para um local seguro, né, porque os pais acreditavam que a guerra poderia, enfim, causar algum mal a elas, e enviou elas para um lugar seguro de avião. Esse avião cai, elas caem nessa ilha, e elas ficam lá sem nenhuma tutoria, nenhum tipo de adulto para poder ajudá-las, né, a construir ali uma sociedade, alguma coisa que o vale. E a gente percebe que as coisas começam a degringolar, né, eles criam ali, estabelecem regras de convívio, quem vai cuidar da caça, quem vai cuidar da fogueira, só que a partir de um dado momento essas regras começam a entrar em colapso, e a gente começa a ver que essas crianças, por mais, né, que sejam crianças, começam a criar ali um ambiente muito hostil de barbárie e violência. Então, o livro começa a apresentar várias facetas mais sombrias, do meio para o fim, principalmente. Então, bom, gente, tendo essa premissa em mãos, né, vamos começar a falar de quem que é esse escritor, quem é esse cara que escreveu esse livro e por que que a gente está falando dele, né? E aí, Emília, quem que é o William Golding na fila do pão? Bom, o William Golding, ele é inglês, né, nasceu em 1911 e, por que não, serviu a Marinha Inglesa. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ele participou do afundamento daquele navio alemão no desembarque da Normandia e trouxe essa experiência dele na guerra para o livro. E o livro, ele foi escrito em 1954, mas ele não vendeu nada. Na época, o livro foi, assim, terrível, vendeu só 3 mil cópias e depois foi cancelado, não foi mais vendido e virou um sucesso depois. O William, ele sempre dizia que qualquer pessoa que tenha passado por acontecimentos terríveis sem entender que o homem produz o mal como a abelha produz o mel, como a abelha produz o mel, estava cega ou louca. Então ele realmente acreditava que a pessoa produz o próprio mal e que as pessoas são ruins por natureza. Esse daí é o William Gold na fila do pão. Ele morreu em 93 por insuficiência cardíaca e o grande sucesso da vida dele foi mesmo O Senhor das Moscas. E é isso, galera. Esse é o William Golding. É, a Emília tava falando ali, né, que o William Gold, ele acreditava que o homem era inerentemente ruim, né, era ruim por natureza, e a gente percebe isso no desenrolar das características, das personalidades dos personagens e no desenrolar da história. É, vamos começar a falar então um pouco desse que seria um protagonista, não sei, existem vários aí que são importantes, mas esse eu acho que seria, pode ser chamado de protagonista, que é o Ralph, né? A Lela vai dar o pontapé inicial aí para a gente falar sobre esse personagem tão importante aí no livro. Não, só para complementar um pouco do que a Emília falou, porque o William Golding ele não trata só desse tema, é um tema que ele gosta mesmo de explorar em toda a obra dele, em outros livros, não só no Senhor das Moscas, como por exemplo no Os Herdeiros, ele volta com essa temática do mal inerente, né, de tentar perceber as motivações, né, essas raízes da intolerância, da incompreensão na vida dos homens, assim, em geral. De onde isso veio, tanto que nos Herdeiros ele vai lá na pré-história para tentar fazer um panorama disso que nos acompanha até hoje, e que é o que também ele vai ver no Senhor das Moscas. Aí, começando um pouco a apresentar os personagens, a gente começa com Ralph, que pode ser considerado como um personagem central do livro. Que é o personagem que você vai acompanhando toda a história. Muito pela vivência dele também. E ele é o personagem que representa, de uma certa forma, essa ideia de ordem, de união. Ele ajuda a estabelecer muitas das regras que são colocadas dentro da interação social que eles criam na ilha e depois vão ser quebradas. E ele tá a presença dele dialoga bem com todos os momentos do livro. Então a figura dele é assim que eles chegam na ilha, que eles, né, que tem um acidente, eles se veem sozinhos na ilha. Ele tem aquela excitação de estar ali sozinho e conhece o personagem que vai acompanhar ele durante boa parte da história, que é o porquinho, que encontra a concha. Também está muito ligada à ideia do Ralph, à ideia de democracia, que é, de uma certa forma, o que o Ralph representa na história. É, assim, o Ralph, ele é descrito já como se fosse um personagem muito empático, né? Eu não lembro quem que era o cara que escreveu o prólogo da edição que eu li. Eu vou deixar na descrição do episódio qual foram as edições que cada uma leu e tudo mais, né? Que dependendo da edição tem um prólogo diferente. E aí o cara fala, ele divide os personagens por, eu não sei se foi o que vocês leram, tá? Mas no meu ele divide os personagens por forças, assim, né? Um personagem representaria um carisma, o outro seria um personagem que representaria a força, né? O outro a inteligência e talvez um outro personagem, né, que a gente já vai comentar, representasse um sagrado, né, o um transcendental. Então, se for olhar por esses totens, assim, né, por essas divisões, o Ralph ele seria esse carismático, né, porque logo de cara ele já tem um diferencial ali, que é essa concha, é uma concha bonita que eles acham e que é capaz de fazer um som alto que chama todos os outros personagens, né, outros meninos que estão perdidos lá na ilha, então ele seria essa figura carismática de líder, né, que você já logo reconhece que ele tem algo que os outros não têm, que é a concha, além de ter um carisma, uma desenvoltura que o Porquinho, por exemplo, e o Jack não têm, né. Alguém para apresentar o querido e carismático, só que não, o Jack? Jack, o demônio. Thank you. desgracento, né? Porque ele é totalmente indisciplinado, assim, a primeira característica dele como criança, né? Indisciplinado, rebelde. E ele tem uma tendência extremamente cruel, né? Ele e a intenção dele é controlar a ilha. Ele vai observando o Jack tem ideias diferentes da dele, né? Porque o Jack, a gente pode fazer uma relação com a democracia, o Ralph com uma relação com a democracia, e o Jack é o fascismo. É o oposto, sim. Ele é extremamente cruel e ele, na base da força ou e na base de ideias totalmente contraditórias, ele vai levando o resto dos meninos pro lado dele. Né, a partir do primeiro, da primeira morte que acontece, que ele mata um porco na ilha, e a partir daquilo ali ele descobre o poder que a morte traz para ele, e o moleque vira o demônio no livro. Uma coisa curiosa é que assim, o Jack ele é apresentado, né, pra gente, assim, que o Jack ele já chega com um monte de outros garotos, né? Já chega liderando uma galera já. Você já conhece ele como essa pessoa, esse personagem que quer ser o líder de alguma coisa, né? E aí, é quando um aluno que senta no fundo e zoa com a sua aula. Mas ele não só, ele domina partes, assim, de alunos. Ele é uma referência, assim. Que ele é o líder do coral, né? E ele é como se, ele já chega com uma roupa diferente dos meninos, já chega com um grupo de outros meninos que por algum motivo, parece que por medo, né, prestam meio que essa obediência para ele, né, e ele é um tipo de pessoa que também não aceita muito essa escolha. A gente percebe que ele tem uma admiração ali pelo Ralph, mas é uma admiração meio que inveja, né, que eu acho que é o Karnal sempre que fala, que essa inveja, ela vem muito de você olhar o que o outro tem e você querer para si, né, nem que para isso, se você, enfim, não conseguir ter isso para si, nem que aquilo tenha que ser destruído e ninguém tenha, né, porque o Ralph ter esse poder de liderar os meninos, né, que eles votam e o Ralph é eleito como líder, e o Jack fica enciumado, né, enfim, então a gente percebe que ali já cria uma relação de inveja entre eles, né, e desse desejo pelo poder que eles já vão mostrando desde o comecinho que o Jack tem, né. Essas divisões, assim, elas me irritam um pouco, apesar de eu achar que elas estão corretas, mas quando falam, ah, o Ralph é a democracia, o Jack, porque ele já apresenta o Jack como mal, e dá para perceber facilmente a analogia que ele já faz com o fascismo, né, eles já chegam todos vestidos diferente mesmo, igual a Juliana falou, eles já chegam, ele até, vou ler rapidinho um trechinho aqui do livro, que ele já coloca o Jack chegando como o mal. Em meio ao brilho ofuscante da praia, alguma coisa escura avançava aos poucos. Ralph foi o primeiro a ver e fitou aquele ponto, até a intensidade de seu olhar atrair todos os olhos naquela direção. Então a criatura emergiu da miragem e pisou na areia clara. E viram que a mancha escura não era toda sombra, mas quase toda roupa. Aí ele já coloca que o Jack, né, e todos os seguidores dele, que seguiam ele de uma certa forma por medo, mas seguiam e se sentiam parte de um grupo, né, essa coisa grupal, eles se sentiam bem dentro fazendo parte do coral, eles se sentiam como um grupo diferenciado, ele já coloca isso como um mal, né? Sim, claramente, bem uma sombra, né? É uma sombra que vai se aproximando, né? É, no meio da claridade, assim, tá bem claro. Uhum. Mas o Ralph, em diversos momentos, ele é uma democracia que me irrita, assim. Por exemplo, sim, quando ele conhece o porquinho, primeiro que o William Golding, em um momento, ele coloca o nome do porquinho, né? Que é um próximo personagem que a gente vai falar. Uhum. Ele é sempre o menino gordo ou o porquinho, a partir do momento em que ele fala pro Ralph que ele tinha um apelido que ele não gostava, e o Ralph ri dele, ridiculariza ele. e começa a chamar ele de porquinho sem que ele quisesse isso. Então, e o Ralph tá o tempo todo ele tem uma relação de uma certa forma inimizade, de um conflito com o Jack, mas ao mesmo tempo esse conflito é uma admiração e ele flerta o tempo todo com esse lado da violência ou não violência, de se ter regras é bom ou não é bom, apesar dele representar essa figura que representa a democracia. Ele se pergunta várias vezes se ele tá fazendo a coisa certa mesmo ou não. Eu acho que da metade para o fim do livro, eu acho que ele vai percebendo que o lado do Jack é um pouco violento demais e ele vai sendo mais condescendente e até menos cruel com o porquinho do que no começo, né? Que ele estava bem tendendo a, enfim, a ir para esse lado da diversão, da caça, né? Desse negócio da caça que o Jack representa. Depois ele começa a se assustar um pouco com esse lado e ele acaba se refugiando na inteligência do porquinho. Tem algumas passagens que o Ralph fala, né? Ah, mas o porquinho saberia o que dizer e ele tá querendo se expressar para os meninos e, enfim, querer resolver alguns problemas que acontecem na ilha, e ele vê que, assim, o porquinho saberia lidar com aquela situação e ele não consegue, né? Enfim, é bom ver que o personagem, mesmo que eles sejam bem divididos, assim, que a gente percebe que o autor, ele quer dar ares de moral, assim, de moralidade e tudo mais para o Ralph, em contraponto com o Jack, né? Igual essa passagem aí que a Valéria leu, mas mesmo dando essa binaridade, assim, né, de bem e mal, ele coloca umas linhas cinzas, né, no personagem. Daí o porquinho, né? O porquinho, ele é. Acho que é um dos primeiros. É um dos primeiros personagens que a gente é apresentado. Ele é um menino que ele tem asma, ele usa óculos, ele é obeso. Então ele tem várias, assim, limitações com o que é selvagem, assim. Ele é visto como se fosse essa incorporação do que é da cultura, da civilização, da sociedade, assim, sabe? Ele parece que é um dos personagens que mais tem dificuldade a se misturar aquela natureza meio selvagem da ilha, né? O porquinho. E é ele que acha essa concha, que é um símbolo de manter essas relações sociais civilizadas, né? Vamos dizer assim, de quem estiver com a concha é aquela pessoa que tem o poder da fala naquele momento, que é uma das regras que eles instauram, né? A concha, ela é, né, na essência do Ralph, já que ele é eleito esse líder. Então, ele que acha essa concha, né? E é muito simbólico que seja ele. Então, o porquinho, ele é como se fosse essa voz da razão, né? Essa personificação da inteligência também. E é o que a Lela falou, em muitos momentos ele é ridicularizado não só pelo Ralph, mas por todos, né? Pelo Ralph também, mesmo ele sendo essa persona carismática, democrática e, enfim, oposta ao Jack, que é mais instinto, né? Mais selvagem. E a experiência de vocês, gente, com o porquinho? Ai, cara, eu fiquei apaixonada por ele o tempo todo. Porque, cara, coitado, ele é um menino gordo, ele é o estranho, sabe? Ele por toda a fragilidade física dele. Então você imagina a dificuldade dele de sobreviver na ilha, né? Porque ele tem limitações físicas por ser gordo, por não enxergar bem, enfim. E eu fiquei apaixonada por ele o livro todo, sabe? E mesmo ele às vezes sendo um pouco chato no sentido de sempre querer mostrar ali o modo lógico das coisas, né? Que nem sempre isso é muito popular aos olhos de todos. Ele é necessário a longo prazo, né? Se você parar para pensar, igual depois o Ralph sempre pensa, ah, mas se o porquinho estivesse aqui, ele saberia a solução. Então, você vê que ele é necessário e uma outra coisa assim, que ele tem os óculos dele, né? Que os óculos dele acaba se transformando numa ferramenta extremamente necessária para a sobrevivência na ilha, porque eles usam o óculos para fazer o fogo, né? Eles usam a lente do óculos para fazer o fogo. O que é um pouquinho incoerente, porque a chata, né? Porque ele é míope, né, o porquinho, ele relata que ele tem um problema de vista, ele é míope, então o óculos dele não poderia ser utilizado para fazer o fogo, porque quem é míope usa lente côncava. E Olha tipo, aí. lente côncava dissipa a luz, não junta os feixes de luz para fazer o fogo. Eles deveriam ser lentes convexas. Então tem esse erro aí. Ele deveria ter outro problema de visão e não míope para ter sentido a questão do óculos dele fazer Um fogo e furinho, né? whatever, mas no caso ele não daria certo ele sendo míope. Ele deveria ter outro problema de visão, mas enfim. Então, além dele ser a razão do grupo, ele ainda tem os óculos que viram uma ferramenta de sobrevivência para esses meninos dentro da ilha. Cara, sobre os óculos, só um parênteses no que a Emília tava falando, né? Esses óculos do porquinho, né, eles que fazem o fogo, que os meninos não conseguem fazer fogo para fazer carne, nem né, a fogueira, que é o que vai chamar os navios, né, de que estiverem passando por ali, ou aviões, enfim, para resgatar os meninos, né? É só o porquinho que tem os óculos que fariam esse fogo. Mas eu vi um vídeo, né, que era um cara. Era um canal bem legal. Eles estavam discutindo as relações entre literatura e direito, e um dos episódios era sobre O Senhor das Moscas, né? E eles falam, um dos, dos da, das pessoas fala que o porquinho, ele é uma poderia, né, ser uma alegoria para Prometeu, porque Prometeu ele rouba o fogo, né, do céu para levar os homens. Né? Então é como se fosse esse fogo como uma representação da civilização, né? E o porquinho como essa lembrança o tempo todo do que fazer para não perder essa civilização, que os meninos vão perdendo, né? Eles vão, a roupa deles que representa, né, essa ligação aí com o passado inglês, que eles vêm de escolas bem rígidas, tudo mais, aquelas roupinhas, né, bem uniformizadas de classe média alta e tudo mais, e eles vão perdendo isso, né? Vão ficando com as roupas puídas, né? Os cabelos vão ficando desgrenhados, vão crescendo, vão ficando sujos. Então, o porquinho, ele tá sempre com essa voz da razão para lembrá-los de onde eles vieram e o que eles devem perseguir, né? Que é esse resgate. É, ele achei legal e interessante o convidado, que é um doutor em letras, enfim, não vou lembrar o nome dele, mas vai estar tá o link para o vídeo aí no. Na bibliografia do episódio, no post, ele fez essa relação interessante do porquinho com Prometeu, né? Não, e além do que o óculos, ele também, você pode fazer uma relação com ver com clareza a situação. E não só ver com clareza porque você tem algum problema de vista, mas racionalizar a coisa, que é ligada ao personagem, né? Então, cada objeto tem um simbolismo dentro do livro, assim. Sobre o porquinho, assim, eu acho que é bem isso, assim, que vocês já falaram, né? E eu só queria falar um pouco da relação dele com o Ralph, que no início o Ralph deslegitima muito o porquinho, apesar deles serem muito próximos. O que é interessante, assim, perceber, talvez, que essa democracia, que ao mesmo tempo estaria negando a razão a princípio, flertando com essas ideias novas do Jack, né, fascista. E depois, que quando ele sente saudade do porquinho, pensando no, nas contribuições que ele dava antes, mas que agora chega num estágio que é tarde demais. Você não tem como voltar e ouvir a razão. Você já desviou tanto daquela proposta que é impossível você voltar ao estado inicial. Essa Aí ideia tem do. só um trechinho Manda. que porque quando ele né, o Ralph conta para todo mundo que ele era chamado de porquinho, ele fica chateado e vai falar depois com o Ralph. Aí o Goldin coloca aqui que o Ralph ficou na dúvida, né, se ele pedia desculpas pro porquinho ou não. E ele tinha dois caminhos possíveis, né? Pedido de desculpas ou algum novo insulto. Aí ele diz: melhor porquinho que gorducho, disse ele finalmente no tom direto dos líderes autênticos. É, assim, que é essa visão de que o líder não volta atrás, né? E também que ele é legal ver que ele não é uma democracia que sabe exatamente sempre o que fazer. Ele direto ele mostra pensamentos do Ralph, do tipo, ah, eu não sei muito bem se o que eu fiz é certo. Eu não, ele hesita, assim, né? Ele mostra na narrativa dele pensamentos de hesitação, se assim, ele não sabe se o que ele faz é certo ou não. Igual esse que você leu aí dele pensando o que fazer com o porquinho, né? É como se você estivesse analisando como é essa própria instituição liderada. Liderança, né? Ela é falha também, né? Não é aquele personagem que fala e ele é carismático e todos seguem e ele sabe exatamente o que fazer, não é o super-homem, né? É um personagem que não tem ideia do que ele tá fazendo, é certo ou não. Dessa falha acaba culminando com a ascensão do Jack, né? Então é o perigo de, tipo, quando essa instituição falha, o que está em ascensão, né? A lição que o porquinho dá pra gente é: se você não gosta de uma coisa, não fala. Porque quando o moleque abriu a boca pra falar que não gostava de ser chamado de porquinho, eu já pensei, pronto, vai ser o livro inteiro chamando esse moleque de porquinho. E é verdade, então fica aí a lição, né? Se você não gosta de um apelido, não joga Deixa ele na quieto. roda. Deixa quieto, não fala aí. Simon, né, galera, que é um personagem muito interessante, assim, super curioso, né? Ele é um personagem que, assim, no começo ele já vem ali com aquela equipe do Jackson, faz um tempinho que eu li, mas pelo que eu lembro, ele vem junto com aquela equipe lá do coral e tudo mais, mas ele é muito oposto ao Ralph e ao Jack, né? Ele é um personagem muito curioso, porque ele é bondoso, assim, com os meninos. Parece que tem uma divisão, né? A gente tá falando dos personagens principais, que tem nomes e tudo mais, né? Mas tem uns personagens que não têm nomes, são as crianças menores, as criancinhas de 6 anos. Esses personagens principais têm por volta de 12, 13 anos. E tem uns outras crianças que estavam no avião que são menores, que têm uns 6, por aí. E essas crianças, elas é como se fosse o povo, né? Não tem nome, é uma massa, assim, né? Indefinida. E que é manobrada. E o Simon, ele é um desses personagens que mais se preocupa com essa massa, assim, com essas pessoas, que essa representação do povo, não sei, né? São leituras possíveis. E o Simon, ele é esse personagem bondoso, né? Um personagem que se preocupa com os meninos, ele tá sempre ajudando, né? Ele ouve, ele é quase como essa figura que é mais, ele é mais sensível, né? E ele representaria um pouco essa ligação com o sagrado, que a gente não falou ainda, mas o Senhor das Moscas, né? Um título para Beelzebub, né? Que é um nome. É um nome hebreu, se eu não me engano, né, e que significa Beelzebub, né, seria esse demônio, enfim, que vem depois de Lúcifer, e que seria o senhor das moscas, né, a tradução literal seria senhor das moscas. E o Simon é o cara que se depara, né, em dado momento no livro, que a gente vai falar já sobre o bicho, né, na minha tradução era o bicho, mas pode ser besta ou monstro em outras traduções, que esse medo do desconhecido, desse bicho que começa a aparecer, e o Simon é o primeiro a entender o que esse bicho realmente é, né? E ele tem uma experiência meio sagrada, meio transcendental com esse bicho, entende o que ele realmente é, e quando ele vai contar para os meninos, né? Enfim, agora a gente já vai dar uns spoilers, mas ele é assassinado pelos meninos, né? A gente vai comentar essas questões todas aí sobre o Simon, porque ele é um personagem muito curioso, né? Ele tenta encontrar a verdade e quando ele descobre, ele vai mostrar essa verdade aos meninos, ele é assassinado por eles, né? Então, eu fiquei chocada quando o Simon foi assassinado. Vamos começar pelo fim da história dele, né? Porque o moleque, ele descobre o que que é o Senhor das Moscas, né? Ele tem uma revelação, assim, entre aspas, e ele vai felizardo, assim, não felizardo, ele vai super, assim, empolgado em contar para os meninos o que que é, e ele vai correndo, tá escuro, enfim, né? Os meninos não têm uma visibilidade muito boa do que é. E aí o Jack, o demônio, grita que é a entidade que vive na ilha. E eles massacram o moleque tão brutalmente. E é descrito assim com tanta riqueza que foi me dando um embrulho, uma coisa ruim, sabe? Porque eu não acredito que eles mataram o Simon. É, eu li duas vezes também para entender o que que aconteceu. Sabe? Como assim? Não, pera aí, o moleque foi morto. Porque ele era um personagem, assim, eu não vou dizer que ele era um personagem neutro dentro dessa dualidade Ralph Jack, mas ele era um personagem extremamente importante para a trama, né? E com toda essa coisa assim, da fé e religião, né? De revelações místicas e tal, que no decorrer da história. Mas ele foi o que teve a grande sacada do que estava acontecendo, e aí quando ele vai contar e que provavelmente resolveriam todas as questões da ilha ou não, né? Não sei o que o Jack faria se ele conseguisse falar com todos os meninos, mas aí quando ele vai falar o que está acontecendo, quando ele vai acabar com a mística da fé, né? Diga assim, não da fé, mas do medo dos meninos em relação ao monstro, o moleque é assassinado. E você falou assim, como assim? E aí você vê a falta de racionalidade nesses meninos, né? A cegueira em relação a uma situação que teoricamente existe na ilha, né? Porque foi uma coisa meio que inventada, e matam um moleque. E Pois você fica, é, então tá, né? o Simon, ele já vai mandando umas ideias de que ele tá pensando mais a fundo, assim, essa questão do bicho, né? Na minha tradução era o bicho, mas teve umas que eu vi que era a besta também, que tem ligação até com o título, né? Se for pensar que o Senhor das Moscas é uma tradução para Beelzebu, né? Mas esse bicho que a Emília tava falando, né? Que os meninos tinham medo e tal, ele aparece logo nas primeiras páginas quando um menino que tem o rosto manchado, umas manchas vermelhas, né? Fala que ele viu um bicho esquisito rondando a ilha, que esse bicho podia atacá-los, podia comê-los, enfim, é como se fosse o surgimento de uma lenda, né? Tipo bicho papão. E os meninos começam a pensar, não, nada a ver, até que esse menino, ele morre, né? Ele some, na verdade. A gente infere que ele morre, né? Essa criança, que era um dos menores. Ninguém vê ele e começa a se especular se não foi o bicho que matou ele, né? A gente acaba, eu pelo menos tive a impressão de que aquela fogueira que eles calcularam ruim e que teve um incêndio na ilha acabou matando essa criança e tudo mais, mas eles acreditam, né, ou querem acreditar que foi um bicho que pegou esse menino. E aí começa a criar um medo latente, né? Mesmo nos mais racionais e mais diretos, tipo o Jack, que ele usa muito essa questão do bicho para manipular os demais, mas parece que ele não acredita tanto assim. Ele mais usa essa ideia do bicho do que partilha dela, assim, eu acho, mas esse bicho fica sempre rondando, né? Fica sempre à espreita. Então tem um momento do livro que o Ralph, ele convoca uma reunião, ele toca a concha e todos os meninos sentam para fazer uma assembleia, né? Uma reunião ali aos moldes gregos, né? E eles sentam para discutir essa questão do bicho e o Simon fala um negócio que assim, é sensacional, que é para mim um dos pontos que eu comecei a grifar o livro, que ele fala, que ele levanta, né, pega a concha para falar, e ele fala, o que eu queria dizer era que talvez esse bicho sejam nós mesmos, né? Aí todo mundo fala, ah, não, nada a ver. E ele se cala, porque com 9 anos de idade ele não soube expressar essa, como ele se sentia em relação ao quanto o homem pode ser ruim, né? Que é uma dessas premissas que a gente falou que o Golding quis passar no livro. Mas o leitor entende que o Simon quis dizer é que talvez esse bicho, esse monstro, esse Beelzebub, essa parte ruim, seja uma coisa que habita todos nós, né? É, o Simon foi um dos meus personagens preferidos, assim, também, quando eu li, justamente por causa dessa clareza que ele tinha, de uma certa forma, de toda a situação, mas da inabilidade que às vezes ele tinha de se comunicar com os outros passando isso, né? E quando a Emília fala que, ah, talvez ele tivesse dito, né, antes de ser assassinato, mas na verdade não, porque ali é um ápice, mas o mal já estava dentro deles, né, assim, de uma certa forma. É, a morte não faria diferença se ele tivesse dito, o bicho já estava lá, né? E é legal essa ideia do bicho, né, de você ter sempre essa necessidade desse pânico, desse medo, desse inimigo, né, que você precisa destruir, que é muita a premissa das ditaduras, né, do fascismo. Então é bem, bem ligado à pós-guerra mesmo. O Jack usa essa premissa do bicho como uma arma de poder, né? Não, é como você tem que ter um inimigo, né? Você tem que fazer com que as pessoas. Você vê que mesmo as instituições, no caso, né, os meninos que representam instituições, eles sentem o medo, né? Então é quando você consegue colocar essa dúvida no coração das pessoas, né? Qual é o poder disso, assim? E o Simon, ele é sempre muito lúcido, mas ao mesmo tempo ele não consegue se comunicar. Assim, É. claro que é muito difícil, mas o personagem dele é muito. É o personagem que aprofunda a trama, assim. Sim, e é engraçado que o Simon, né, ele entende essas coisas todas através de uma revelação que ele tem aí, quando ele encontra finalmente o Senhor das Moscas, né? Mas eu acho que também o Jack entende que o bicho ele é meio que uma coisa criada, né? Só que ele prefere utilizar ele como se fosse uma arma de poder para manipular. Você falou que essa questão de manipulação, do medo, é uma coisa muito de ditaduras, e realmente, né? Porque como o Jack. No livro, né? Como o Jack, ele não tem essa habilidade de carisma e de legitimidade pela votação, né? Igual aconteceu com o Ralph, para ser seguido, ele se vale muito desse medo como uma validação do poder dele, porque ele fala: não, comigo vocês vão estar sempre protegidos, porque vão ter comida, porque eu caço, eu também posso proteger vocês do bicho, porque ele sabe usar as lâminas e porque ele pode fazer oferendas a esse bicho, né? É, em troca dele não incomodar eles. Então, ele troca, né, essa proteção contra esse desconhecido, esse inimigo desconhecido, pelo poder, né, pela validação do poder dele. Então, é através dessa violência e dessa instituição do medo que ele se valida, né? É, e o Simon, quando isso está correndo em paralelo, assim, né? Ele tá lá descobrindo, tendo visões, e aí, quando eles param de acreditar que eles vão ser salvos e que tem valor e sentido o que eles estão fazendo, assim, tentando manter, né, uma vida, igual tentar manter a água no corpo, manter a fogueira sempre acesa para eles tentarem, né, ver que algum navio avistasse eles e viesse salvá-los. Eles começam a perder a fé, assim, perder a ideia de que isso é uma atitude que vai levá-los a algum lugar, porque, afinal de contas, o que importa mesmo é o bicho, né? É o monstro que é o mal que tá ali, assim, né? É, assim, aquilo vira o grande motivo para eles fazerem qualquer coisa ou não fazerem mais nada, porque não precisa, que o Jack fala, que ele mesmo vai tomar conta de tudo, né? Enquanto isso, o Simon tá descobrindo, mas tá correndo em paralelo de toda a situação, né? Eu vi uma dissertação, não, foi um artigo que o cara, ele pega essa questão do sagrado no Simon, né? Também vai estar aí na bibliografia para a gente, para quem quiser se aprofundar e ler mais, né, sobre. Mas, basicamente, ele vê esse ciclo narrativo do Simon como se fosse um ciclo cristão de mártir. É uma coisa que, assim, eu não tinha percebido quando eu li. Eu só percebi isso quando eu lia o artigo desse cara, né, que ele fala que o Simon, ele é como se fosse a representação cristã de Cristo mesmo, né, que vai, encontra Beelzebu, que é o senhor das moscas, né, que nada mais é do que uma cabeça de uma porca que é oferecida a esse bicho, né, enfim, em troca de proteção, né, enquanto essa cabeça é oferecida, o bicho não atrapalha a sociedade dos meninos, né. Então essa cabeça aí, né, que seria essa representação do Beelzebu, do Senhor das Moscas, porque ela atrai muitas moscas, muitos mosquitos, enquanto ela está ali degenerando, né, e decompondo. Quando ele encontra essa cabeça, quando o Simon encontra com essa cabeça, ele começa a ter uma conversa meio louca, assim, meio transcendental, um momento meio surrealista, assim, do livro, né. E é como se fosse meio Cristo mesmo, que encontra Beelzebu e a cabeça fala para o Simon: ah, os seus esforços vão ser inúteis, né, a degeneração da sociedade, ela é inerente, você não vai conseguir mudar nada. Ele tenta até convencer o Simon a ignorar tudo que ele entendeu, né, o fato de que o bicho não existe realmente. O Simon descobre que o bicho, na verdade, é só um corpo de um paraquedista morto, que quando batia o vento, né, a lona levantava, mexia um pouco o corpo dele, os meninos viram aquelas sombras e acharam que era um bicho gigante, né, e tudo mais. Mas o Simon, ele chega perto a ponto de descobrir que era só um cadáver mesmo. Aí ele solta esse cadáver das pedras e o cadáver vai embora, vai voando. E aí é como se fosse um encontro mesmo com esse Beelzebu, com esse demônio que tenta convencê-lo a ignorar o que ele já sabe, é iluminação, não sei, e se juntar aos meninos nessa barbárie, né? E ele não, ele resolve correr e contar a verdade para todo mundo, é, né? Tipo Cristo, né, que vai contar a verdade para todos e salvá-los. E aí o que acontece, né? Ele é morto como Cristo. Achei curioso, porque eu não tinha pensado nesse ciclo narrativo. Assim. Ele é morto pelas pessoas que ele quis salvar, inclusive. Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. O que vocês acham? Então, eu também não tinha pensado dessa forma, mas eu acho que essa análise faz bastante sentido, assim. Principalmente porque, pelo título do livro, já tem uma conotação cristã, obviamente. E essa imagem de Beelzebu também, né? Essa entrada do mal no paraíso, assim, né? Quase uma analogia, assim, tal, da ilha. Mas essa ideia do Simon como um mártir, assim, ou como Cristo, ou como santo, né, que passa, né, tenta salvar as pessoas e acaba passando, assim, não consegue, né, passa por, é incompreendido. Isso é bem mesmo o personagem do Simon. É, porque tem muito essa ligação com o sagrado, assim, no Simon, né? Porque quando os meninos assassinam ele, nem sabem as coisas que ele tem para contar e tudo mais, e como aquilo poderia libertá-lo, é uma ideia meio de Cristo mesmo. Eu achei curioso, porque até esse contato do Simon com a cabeça é curioso, porque a cabeça fala para ele. Que ele vai ser morto pelos meninos, né? E é como se fosse uma profecia, né? Mesma coisa Cristo também. Acho que o cara cita, é muito bonita essa passagem mesmo, mas eu não tô com o livro em mãos para ler ela, de quando o Simon morre, né? Os meninos estão fazendo uma dança no livro, né? Uma dança em homenagem ali ao sacrifício daquela porca e tal, e cozinhando a porca, uma dança louca lá, que é uma dança mais para validar o Jack como uma espécie de líder lá também, né? Que tem uma subdivisão ali mais firme quando o Jack se opõe firmemente ali ao Ralph na questão de a caça é mais importante, e é isso, e ele começa a perceber que ele tem um nicho ali, dominando o medo dos meninos. Aí, né, no meio dessa dança, eles percebem um vulto, que é o Simon vindo correndo avisá-los que o bicho não existe, que ele é só um cadáver de um homem morto. E eles confundindo, né, o Jack aponta e fala: ah, lá, igual a Emília disse no começo, é o bicho e tal, vão matá-lo. Os meninos juntam nele e matam ele, né, como se fosse esse sofrimento, esse calvário de Cristo, assim, né, um paralelo, uma metáfora no Simon. E quando ele morre, a passagem é mó bonita, porque mostra umas pérolas, fala que a pele dele tava branca. Tem algumas relações, se eu não me engano, que faz tempão mesmo que eu li, mas faz uma relação com essa pureza dele também, né? O tempo todo ele fala da palidez do Simon, né? Dessa coisa. Essa parte que você falou, né? Eu tô aqui com o livro. E é muito, muito interessante, assim, essa parte mesmo, porque eles estão fazendo a dança, aí estão gritando: mata o monstro, corta a goela, espalha o sangue, cai de pau. E ele vai colocando a morte do Simon como monstro, então é muito chocante de uma forma, assim, porque você sabe que não é o monstro, né? As varas se abateram e a abertura do novo círculo se fechou aos gritos. O monstro estava de joelhos no centro, com os braços dobrados para proteger o rosto. Gritava tentando fazer frente àquele barulho abominável, falando de um corpo no alto da montanha. O monstro tentou avançar, rompeu o cerco e despencou da beira da laje de pedra na areia junto ao mar. Um outro menino, assim, não é personagem de destaque, o Roger. Em algum momento, ele tá nesse limiar, assim, de estar ligado a valores e mas ter alguma coisa dentro de si que não que quer negar aquilo de alguma forma, assim. Que ele tá tem um menininho brincando na praia e ele tá jogando, ele tem uma vontade de jogar pedras, assim, no menino. Então ele começa a jogar, mas ele não consegue jogar. Ele joga assim em torno do menino, mas não acerta ele. Ali, invisível, mas forte, erguia-se o tabu da vida antiga. Em torno do garotinho acocorado havia a proteção de pais, da escola, da polícia e da lei. O braço de Roger ainda era condicionado por uma civilização que desconhecia sua existência e vinha caindo em ruínas. Então é bem isso, sim, É que é o legal. livro todo, de uma certa forma. Que é essa coisa de eles ainda estavam presos a valores, mas cada vez mais eles estavam sendo diluídos, assim, e perdidos em alguma coisa que era inato, né? Que eles sentiam vontade de fazer de qualquer forma, assim. Vai totalmente contra, assim, pelo menos é o que a gente está acostumado, né? Que é a teoria do bom selvagem. Que, tipo assim, que o homem é bom por natureza, né? Nasce livre, sem maldade, a sociedade que distorce o homem, né? Uma teoria de Rousseau famosaça. E aí o Golding vem mostrar exatamente o contrário disso, né? Que ele acredita que o homem é mau por natureza, porque ele na ilha é totalmente o oposto. Não tem uma sociedade guiando esses meninos para que eles sejam maus. Não, é totalmente o oposto. Eles se veem sem pai, sem a proteção da escola, sem nada, e se mostram né, na natureza vil humana. Então o livro a todo momento ele mostra, ele questiona essa teoria do bom selvagem. E essa passagem da coisa da pedra ilustra muito bem isso, né? Porque ele mostra que tem uma coisa dentro do menino que quer fazer o mal ao outro, né? E não faz, e essa dualidade, né? Do bom e do mal dentro do menino. E assim, que você falou da teoria do bom selvagem, também que os meninos, eles não vêm de eles não são selvagens inatamente, né? Você podia falar, ah, não, mas eles nasceram numa cultura selvagem, entre muitas aspas, né? Mas não, eles vêm de uma civilização, entre aspas também, que é ali, cultuada, europeia, branca, cristã, e que no século XIX a Inglaterra tentou impor a todo custo e tudo mais, e eles acabam denegrindo completamente essa sensação de civilizado e humano, né? A Valéria falou de quando eles estão matando o Simon, que eles tentam desconstruir a humanidade dele, e que é horrível, porque a gente sabe que é uma pessoa e não um monstro, né? E é muito dessas sociedades ditatoriais fazem também, né? Você primeiro precisa desconstruir a ideia de humano para que você possa dar vazão à sua violência, que é o que acontece em séries tipo Westworld, o que acontece quando você pensa no racismo, que acontece quando você pensa na Segunda Guerra Mundial com relação aos judeus, e tem um milhão de exemplos, né? Mas eles tentam fazer isso, né? E quando você não consegue dissociar essa imagem do humano, você está ali agredindo o humano que é parecido com você, e você não consegue tirar esses paralelos, isso acaba limitando essa violência, que é o que acontece aí nessa passagem do Roger aí, né? Que ele não consegue atirar a pedra porque ele ainda está ali, né? Enfim, se segurando, ele não conseguiu ainda desumanizar aquele menino que está na água ali, né? Então é curioso isso. Eles fazem isso o tempo todo, né? O Jack, ele tenta sempre ser um agente que vai ajudar essa desumanização a acontecer. Por isso que depois, quando eles matam o Simon, eles ficam arrasados, porque descobrem que não era bicho nenhum, era o Simon. Eles veem o corpo do menino, enfim, e eles não conseguem lidar com aquele ato deles, né? E aí, para poder arrumar uma desculpa para si e para os demais, né? E manter aquelas engrenagens funcionando, o Jack fala: não, esse era o bicho, ele vira várias formas, né? E ele se transformou no Simon para fazer a gente achar que era o Simon, mas era o bicho e tudo mais, né? Então ele cria essas ilusões, assim, para os demais conseguirem lidar com os atos de violência que eles praticaram. É, essa coisa assim de que você falou, né, de que eles não eram selvagens, de que eles vinham, né, entre mil aspas aí, de uma civilização, é muito a relação da guerra mesmo, do período que foi escrito assim, porque a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma perda, na verdade a perda que ele fala aqui, essa transição, essa perda da inocência, ela é muito da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles precisavam justificar por que esses lugares, né, já atingiram uma civilização, por que eles chegaram nesse estágio, né? Então é bem isso, assim, essa selvageria dos meninos, é bem essa coisa da Europa da guerra, assim, e do pós-guerra, repensar como chegamos a esse estado, assim. É, e uma coisa que eu queria jogar aí na mesa para vocês também é que a gente sabe que isso é, né, muito claro no livro, que é a semelhança, né, com o Leviatã do Thomas Hobbes, quando fala em contrato social e no papel do Estado para organizar a vida social, como organizar essa civilização, porque o Hobbes, ele fala que sem esse contrato social, sem essa presença do Estado, né, os homens, eles não vão conseguir se organizar, não vão conseguir viver de forma civilizada, vai cair todo mundo numa barbárie, né? Então ele fala dessa necessidade de um contrato social e dessa presença do Estado para que as coisas minimamente andem bem, né? O Hobbes. E isso é uma das coisas que aparece muito no livro. Mas, assim, é um pensamento meu agora. Eu percebo que essa divisão, né? Se você tem o Estado, você não tem barbárie. Né? E o Jack começa a contestar né, essa presença aí de uma tentativa de Estado, né, bem precária e primária do Ralph, de construir ali um contrato social e uma civilização. Mas eu fico pensando que, mesmo quando você tem esse contrato social, mesmo nesse Estado, você também tem barbáries, né? Então a questão não é ter ou não um Estado, mas é ter um Estado para validar certas barbáries, né? Então a gente tem aí, né, estados democráticos e tudo mais que entram em guerras e invadem países, praticam barbáries, né, e violência, só que são violências validadas por um contrato social. Então, mesmo Isso é um pensamento meu, tá, gente? Não, não sei se tem validação em nada, assim. É só uma curiosidade que eu pensei ao ler o livro. Então, mesmo quando você tem esse Estado, que foi votado, que foi democrático e tudo mais, você também tem barbárie, né? O que diferencia daquela loucura e tudo mais que o Jack estava instaurando ali é só uma questão de validação, né? Com essa validação, ok, sem essa validação também, mas parece que esse mal inerente, né, essa tendência à violência, ela tá aí, sendo no Estado democrático ou no Estado ditador, enfim. Vocês acham? É barbárie ou não o que o Estado determina, né? Porque se o Estado determina que uma coisa é barbárie, então será barbárie. Se ele determina que não é, não será, né? Já dizia nosso grande amigo Hitler, né? O que era uma barbárie para ele? Mas é, e acaba-se que estava se criando um estado também ali com outros tipos de, não sei, estava se criando ali um governo próprio depois, né, do Jack, depois que acontece toda essa separação, os meninos acabam todos migrando para o lado do Jack por conta do medo do bicho, por conta desse poder que ele tem de caçar e de matar e tudo mais, né, que é um chamariz, assim, para os meninos irem para o lado dele, e acaba se criando um estado onde ele coloca ali na porta, né, os militares, entre aspas, dele, que vão impedir que os outros entrem, que vão cuidar para que a política dele, né, enfim, aconteça, ele pune com torturas e tudo mais, então ele cria ali um sistema próprio bem caótico dele, né, de violência e tudo mais, já indo para o fim do livro, né. Eu acho que os meninos também vão pro lado do Jack porque é mais fácil, né? No sentido de que, ah, eu vou para lá para não sofrer, para ter comida, para não sofrer represália. Então é o poder pelo medo e também porque era mais fácil, né? Eu vou para lá porque eu vou ter regalias, entre aspas, no sentido assim de ter a comida, né? De estar num grupo maior do que ficar contra ele, né? Então, eu acho que o livro, assim, ele é muito ligado à mesma questão do pós-Segunda Guerra, assim. Eu acho que esse sentimento de depressão, de perda, né, de alguma coisa, ele tenta, de alguma forma, responder a isso. Por que aconteceu, né? Como chegamos a esse caos, a esse estado, né? Como chegamos a essa barbárie toda. Mas eu acho que sim, essa questão do Estado, né? Até dá para perceber no livro assim que existem vozes que são legitimadas e deslegitimadas dentro, mesmo dentro do Estado, assim, mesmo dentro né, da democracia, e o tempo todo ela flerta com uma outra coisa, assim, e a gente percebe que ela existe para alguns grupos e para alguns grupos não, assim. Na verdade, os pequenos lá, que seriam o povo, talvez, eles não têm voz alguma ativa ali, né? E o Ralph ainda estaria no mundo ideal, porque ele estaria tentando, de alguma forma, a princípio, fazer algo bom para todos, mas o que a gente percebe em estados reais, né? Em sociedades reais, que elas não são nem partem desse princípio, então é muito diferente, assim. Né, é muito realmente esse contrato, ele não exclui a barbárie, até porque você tem grupos para os quais não é a barbárie, né, não é considerado barbárie. Quais vidas importam, quem pode falar, quem faz parte dessa partilha social, né? Não é uma partilha igualitária. Por aí você já tem barbáries legitimadas. Não, sim, e eu colocando o Simon aí nessa sopa de letrinhas, né? É legal porque quando você tem um personagem que ele consegue entender, assim, de forma mais lúcida o que está acontecendo, esses jogos de poder, e ele percebe até uma solução mais simples para alguns dos problemas, esse problema do medo, né? Então ele desarmaria, um pouco o Jack nessa questão de, né, de proteção e tudo mais, ele é calado, né? Então, quando você tem essas vozes lúcidas, geralmente elas são caladas em prol de jogos de poder, né? Uma curiosidade que eu vi é que em hebreu, eu não sei se é em hebreu, eu vi isso no artigo daquele cara que estava fazendo uma análise entre o sagrado e o livro do Golding, né? Ele fala que o Simon, o nome do Simon, em hebreu, eu não sei, significa aquele que ouve. Então, é como se ele fosse o único capaz de ouvir essa voz da razão mesmo e entender o jogo político e entender que aquilo, as irracionalidades todas, né? Então, ele é aquele que ouve, mas igual a Lela falou, ele não consegue traduzir isso para os demais, né? Essa parte do contrato, assim, me faz pensar na fragilidade desse contrato, muitas vezes, assim. Igual se a gente for ver aquela situação que aconteceu recentemente no Espírito Santo, né, que porque a polícia não estava na rua, as pessoas foram e começaram a assaltar, e então, só porque a polícia não estava na rua, então isso significa que acabaram as regras, ou percebe assim a fragilidade disso? Na verdade, as pessoas poderiam fazer, não tem tanta polícia assim. É muito frágil esse contrato, assim, essas regras, e principalmente quando você tem grupos negligenciados, né? Então, acho que o livro do Senhor das Moscas, ele faz a gente lembrar bem dessas coisas, assim, que às vezes a gente acha que certas situações nunca voltam, nunca vão voltar, né, que ficaram no passado, mas na verdade as nossas instituições, esses laços sociais, eles são muito frágeis. É uma sociedade que precisa ser constantemente observada, né? É absurdo, assim. Se você tem uma sociedade que ela precisa ser constantemente observada, tem alguma coisa muito errada com essa sociedade, né? A cabeça do bicho morto também fala um negócio curioso sobre isso pro Simon, né? Ele diz assim: ah, que curioso, né? Que vocês acham que a besta é uma coisa que vocês podem caçar e matar, e começa a rir descontroladamente. Não é bem essa desse jeito que tá escrito, não, mas é algo assim, né? Eu anotei aqui, mas eu anotei com as minhas palavras. E aí, tipo assim, a besta não é algo que você pode caçar e matar porque ela está dentro de você, né? É, exatamente. O mal tá dentro deles, né? Que é exatamente o que o Simon falou para eles na conversa lá. E aí é legal que a besta ela meio que legitima esse pensamento de que o mal ele tá dentro deles, né? E não fora, não no bicho, um bicho externo, um bicho exterior, né? Eu li em algum lugar que é o mal escondido no coração de toda a humanidade, né? Então, todo mundo tem aquele mal ali dentro e não desenvolve por N motivos, né? Seja por uma formação de sociedade, enfim, mas ele fica ali meio que obscuro, né? É, e assim, é legal porque o Gold, na narrativa dele, ao longo do livro, você vai vendo isso acontecendo de forma bem lenta, assim. Não é muito brusco. Eu fiquei muito impressionada, acho que foi um dos momentos, tirando o final, que é muito tenso, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas eu fiquei muito tensa quando teve aquela caçada à porca, sabe? A primeira vez que o Jack, ele vai. É, que ele vai matar a porca, ele não consegue, ele dá uma desculpinha, ah, não, é porque ela fugiu e tal, mas a gente sabe que não é porque ela fugiu, né? Porque transpassar esse momento de você, enfim, assassinar um bicho vivo seria um momento de transformação, né? Dele para alguma outra coisa. E quando ele faz, ele, primeiro é um medo de matar e tudo mais, tem um receio de fazer isso, e depois ele começa a sentir um prazer em matar, né? E aí começa a busca por matar, enlouquecido. Você percebe que é bem lenta essa construção do menino que tinha medo e tudo mais, e que quando dá vazão para isso, percebe que isso é uma arma de poder e começa a usar isso de uma forma que ele até deseja isso. Aí tem uma caçada à porca, que é a porca que vai virar o Senhor das Moscas, né? Que é louco, assim, você percebe esse desejo, eles até encenam, né? Eles fazem encenações de quem vai ser o porco e tudo mais. É quase como se estivesse construindo ali uma nova religião mesmo. Como se o Golden estivesse apresentando qual é o começo desse pensamento mítico e sagrado, e que é permeado por medo, e por alguém que entende esses medos e manipula eles para obter mais poder, assim. Então, essa pessoa dando vazão ao lado sombrio, né, igual a Valéria estava narrando aí, essa passagem do Jack como se fosse sombrio, né? Essa caçada deles, do Jack. Correndo atrás da porca e dando vazão a esse lado sombrio dele, foi muito significativo para mim, assim, eu fiquei chocada com o menino virando um menino descontrolado, enlouquecido, endemoniado. o fato dele ter coragem de matar, né, faz com que os meninos vão pro lado dele, porque afinal de contas ele tem coragem. Ah, mas uma ele coisa... tem a mão suja de sangue já, então... Não, é uma... Que dá a segunda cartilha dele, né, porque ele faz, ele tem coragem de fazer. É, mas é curioso você falar isso, Emily. Eu lembrei de uma outra treta do livro, que ele parece que ele consegue vencer esse lugar aí, de ter medo e pra depois virar um Jack, né? Virar o louco da caçada, depois que ele pinta o rosto. Ou seja, ele vira uma outra coisa, uma outra pessoa, e aí ele consegue matar, assim. Eles começam a se pintar, e atrás dessa máscara ele consegue dar vazão pra selvageria, assim. É a coisa do guerreiro, né? Toda representação de guerreiro que a gente conhece icônica, mais primitivo, mais icônico, assim, o cara tá com o rosto pintado, né? Ele pinta pra guerra, ele pinta pra enfrentar alguma coisa, né? A representação de estar com o rosto pintado, você se pinta para alguma coisa. Você se pinta para enfrentar, para matar, para enfrentar o inimigo, né? Para luta mesmo. E você se esconde, né? Então você esconde aquela pessoa com medo e tudo mais, transforma numa outra persona, né? Tipo um teatro mesmo. Aquela dança que eles fazem é bem teatral também, né? Tipo um começo do... O começo de uma religião primitiva, enfim, não sei. Mas vamos pro final do livro, né? Como é que foi o final do livro para vocês? Não, eu fiquei catando página, né? Eu fiquei assim, não, peraí, tem mais coisa de cair o queixo. Pra mim foi de abrir a cabeça. É meio louco, né, assim. Porque no final, né, o Jack já tá com esse poder aí todo, e ele percebe que, assim, mesmo com todo esse poder e tudo mais, né, ele enxerga a figura do Ralph como um adversário possível, né, e tem toda a morte do porquinho ainda também. E tem a caçada ao Ralph, quase como uma caçada à porca, né? Assim, que ele tem que se esconder e tudo. E depois é jogado um balde de água fria, assim. Tipo, vocês estão todos selvagens, eles já estavam aceitando toda aquela condição. E aí você tem aquele encontro, aquele baque, né? Da volta da realidade, assim, da civilização. Realidade não é uma boa palavra. Mas da volta daquilo que você tinha abandonado, assim, né? Que é outra relação com a guerra. Da ordem dos adultos, né? Da ordem que eles conheciam antes. Porque eu acho que até a representação, né? A coisa teatral do Jack, assim, dele ter que se pintar pra conseguir matar a porca, é uma coisa de abandonar o que você era, abandonar aquela coisa que te prende, né? Que seriam, sei lá, as leis, os pais, qualquer coisa desse tipo. E adquirir uma nova persona que pode te... Que não precisa estar ligada a esse tipo de regra, assim, que ela pode se, você pode se esconder atrás dela, né? Antes dessa questão aí da caçada ao Ralph, né, os meninos vão abandonando aos poucos o Ralph, porque ele também começa a não saber como oferecer para eles o que o Jack oferecia, que era uma proteção contra o bicho, né, e carne, né, e ele vai com um porquinho numa última tentativa de esclarecer os meninos, né, enfim, de como eles estavam selvagens, como eles abandonaram a fogueira, como sem fazer isso, eles iam acabar ficando ali para a vida toda, morrendo, né? E aí ele vai com o porquinho resolve falar, né? Eles roubam do porquinho o óculos, né? Os meninos do Jack roubam os óculos do porquinho para fazer a fogueira e tudo mais. O porquinho tá cego, uma situação calamitosa, né? E eles vão lá falar e durante a fala do porquinho, ele tá com a concha, os meninos começam a oscilar ali entre entender a essa democracia e a essa sociedade com mais regras e a loucura e a barbárie e a ditadura, mas com proteção do Jack, e nisso eles matam, né, jogam uma pedra no porquinho, e o porquinho morre, né, esmagado por essa pedra e cai e tudo mais, e eu acho que ali é o final de qualquer tentativa e possibilidade de ligação com o que eles eram, né, com essa civilização que o porquinho representava, assim. E é curioso porque você fala, nossa, mas eles mataram o porquinho, roubaram os óculos, mataram uns aos outros, e como é que esses moleques ficaram assim, né? E o final, ele é muito representativo para mim, porque o porquinho morre. Eles começam a caçar o Ralph como essa última ligação ainda com a tentativa de democracia, com a tentativa de voltar para casa e tal, e findado isso, o Jack seria soberano ali, né? E aí, durante essa caçada, no final, um momento muito tenso da narrativa, que você fica virando página, igual a Emília falou, querendo saber o que vai acontecer, achando que o Ralph vai ser morto a qualquer momento. Ele chega na praia, assim, já sem condições nenhuma de correr, cansado, e os moleques vêm atrás dele. A ilha tá toda pegando fogo, porque eles colocaram fogo na ilha na tentativa de assassinar o Ralph, e eles encontram adultos ingleses, né? Que estavam, enfim, em operação de guerra, viram a fogueira gigantesca que os moleques fizeram nessa tentativa frustrada de matar o Ralph, e eles são resgatados. Mas aí eu fico pensando, né? Que curioso que é, porque eles não fizeram essas coisas horríveis e, não, e selvagens, entre aspas, de novo, bárbaras, né? Muitas aspas de novo. Do nada. São coisas que eles observaram nas próprias civilizações, sociedades de onde eles vieram, assim, o roubo, a tentativa de assassinato, dominação do poder, né? Porque quem resgata eles, esses adultos que estão em guerra, depois que levarem, né? Eu vi isso nesse debate que eu achei muito curioso, que o professor lá de literatura ou direito, não lembro, falou que depois que eles enfim, levarem os meninos para casa a salvo, eles vão voltar para as práticas de guerra deles. Então, é que é basicamente o que os meninos estavam fazendo, né? Perseguir o inimigo e assassinar esse inimigo em prol de um poder que você acredita. Então, mesmo as pessoas que resgatam os meninos, que são esses adultos, que os adultos representariam as instituições, né? Mesmo essas instituições também são violentas. Então, no fim das contas, eles vão fazer a mesma coisa que os meninos estavam fazendo, né? Eu entendi esse final, uma ironia, assim, né? Os meninos acabaram fazendo um teatro do que os adultos já fazem mesmo. E esses adultos, quando resgatam eles, né, acabam com a selvageria dos meninos, mas dão vazão a outros tipos de selvageria, que seria a guerra. Uma selvageria teoricamente justificada, né? Uhum. Pelo governo, pela sociedade, enfim, mas é realmente extremamente irônico, né? Porque naquele momento eles estão salvando crianças, né? Que na visão deles devem ser crianças inofensivas, né? Estavam ali na ilha e mal sabem eles a selvageria inerente, né, do ser humano, e salvam aquelas crianças, ok, e depois vão lá matar. Gente, como se nada tivesse acontecido. Porque era uma selvageria totalmente justificada, né? Entre milhões de Validada, aspas né? aí. É validada pela sociedade, né? Então, porque eu acho que todo livro já é uma alegoria da guerra, assim, né? Do período da Segunda Guerra, principalmente, porque você tem a ascensão do nazismo que fica com. E do fascismo, né? Que fica muito marcado como essa coisa, até do Jack e tudo, né? Essa ascensão dessa barbárie e essa volta, que eu acho um choque, assim. Na verdade, diferente, assim. E agora, como que a gente volta para aquilo, sabe? Você não volta para aquilo, é aquela coisa, aquela ponte que você ultrapassa e que você nunca mais consegue ter o que você tinha antes, assim. Essa foi a sensação que me deu no final do livro, assim, quando eles chegam, né? Claro que a sociedade é violenta e que eles aprenderam a violência daquela forma, mas eles não viviam naquela selvageria que, de uma certa forma, eles vivem na ilha. Então, como voltar àquele estado anterior, assim, né? Agora, como viver com a morte do Simon e do porquinho, já que você sabe que não existem mais monstros, assim. Que é muita coisa do. Tá, e agora? A gente mandou judeus, negros, ciganos e, sei lá, homossexuais para campos de concentração, porque isso era justificado, porque eles eram ratos, porque. Eles tinham, né, muito dinheiro e alguma coisa assim, nós nos sentíamos inferiores. E agora o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com esse campo? O que a gente faz com esses lugares? Porque de uma certa forma é voltar para um estado depois de uma barbárie enorme, assim. Como voltar, né? eles não sabem mais nem qual é o nome deles, assim. O menino fica falando, ah, eu sou eu. Os adultos ficam olhando de forma meio bestificada, assim, porque eles veem a ilha toda destruída e os moleques sujos e pintados de guerra, e eles falam, cara, o que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo? E é como se eles vendo exatamente isso que eles fazem também, né? Porque é um espelho, né? Então é bem irônico esse final, porque os salvadores, na verdade, são parecidos, se não iguais, ao que eles fizeram, que os meninos mimetizaram na ilha, né? São iguais com idade diferente, né? Não são esse salvador puro, né? Bom, gente, e a gente tem também aí, né, além do livro do Golding, a gente tem os filmes, né, que são dois filmes, um da década de 60 e um da década de 90. Vocês viram os filmes? Eu vi o da década de 90. Não vi o primeiro, né, que é em preto e branco. Eu acho que, assim, no geral, bem fiel ao livro, né? Mas, obviamente, sempre entre livro e filme eu fico com o livro. Mas tiveram algumas divergências aí que a gente pode falar mais sobre isso. É, assim, eu vi também esse da década de 90, né? E eu não vi o da década de 60, mas o que eu dei uma olhada em algumas videoresenhas da galera e algumas delas comentaram sobre os filmes. Um cara falou que esse da década de 60, ele é muito fiel mesmo, até as passagens de diálogo são iguais, só que ele é do Ratos Letrados, né, que eu vejo bastante canal do Ratos Letrados, e ele comentou que o filme da década de 60, ele é muito fiel, mais fiel do que o da década de 90, mas a atuação dos meninos no filme preto e branco é muito ruim, e o da década de 60 é boa, né? Eu gostei da atuação mesmo. O que me incomoda é que algumas coisas que para mim foram fundamentais foram muito rápidas e estranhas no filme, né? Tipo, a persona do Jack é construída de um jeito muito rápido, assim. Ele vai ficando, virando esse menino mais ditador e sombrio muito rapidamente, assim. Eu achei que foi lento no livro, eu gostei disso. Também a relação do Ralph com o porquinho, né? Não, e eu achei também que o Jack, ele é meio zoeiro demais no filme. Ah. Mas ele é mais debochado, ele é mais escrachado, assim, no filme. E no livro, não. No livro, ele vai, realmente, ele vai ficando sombrio, né, com o passar do tempo. Mas eu acho que no filme, ele começou um pouco, assim, um pouco escrachado, debochado, muito anarquista, assim. E depois ele ficou sombrio, sabe? É. Eu acho que teve essa diferença. A nível de personalidade do Jack, teve essa diferença. É, sim, eu não tinha pensado, mas ele é mais ligado a essa ordem, a essa coisa mais de organização, meio ditadura e padronização mesmo no livro, e ele é mais zoado no coisa. Mas uma coisa que mais me incomodou foi a relação do Ralph com o porquinho. Porque, igual ela falou, o Ralph, ele é uma democracia que às vezes incomoda. Ele me incomodava muito, porque ele tratava o porquinho de um jeito cruel, assim. Eu ouvi muita gente falando que detestava o porquinho, que ele era muito chato, que, ah, esse moleque só chora. Mas eu gostava muito dele também, e me incomodava o fato do Ralph ser escroto com ele em muitos momentos, né? No filme, não. No filme parece que eles sempre foram amigos e ok, sabe? É, não tinha esse lado cinza do Ralph. No filme eles são extremamente companheiros, né? É. Então, são sempre juntos, companheiros, e ele meio que passa a mão na cabeça do porquinho, tipo assim, não fica assim, né? É. Ele, em momento nenhum ele fica contra o porquinho, dá aquela zoada nele, em momento nenhum, assim. Ele é sempre o colega legal que dá força pro menino, né, o menino mais fraco ali do grupo. Pois é, e eu nem lembro se no filme é o Ralph que fala pra todo mundo que o nome do porquinho é porquinho, ou se é o Jack que fala. Eu acho que é o Jack que fala. Então, assim, eles tiram esse lado meio cinza do Ralph, que eu acho muito interessante, porque aí deixa ele muito mais complexo como personagem, que é muito melhor. E a questão do... Da morte do... Isso daí foi uma coisa que, logo que começou, me irritou bastante, que é, no filme, os adultos não morreram todos, né? Então, eles vão... Tem um adulto que tá entre a vida e a morte, que foge, some, e depois ele vai assombrar os meninos, que vai ser esse adulto que vai É, que vai ser considerado o bicho, né, depois. E assim, achei que a presença desse cara mudou muito a visão que eu tive quando eu li o livro, porque a ausência dos adultos foi fundamental para toda a trama, para mim. É, e no filme eles meio que ficavam cuidando desse cara, né? Tinha sempre alguém olhando ele, vendo se ele ia sair dali, até que um dia ele some e eles falam, ah, não foi culpa de ninguém e tal. Mas é, tem essa coisa, né, das crianças estarem ali olhando para uma pessoa que está doente, tomando conta, levando uma água para ele, que não faz muito sentido, né? Porque realmente a raiz da trama é a ausência de um adulto, né? É, a ausência dessas instituições, assim. Então, eu achei que, assim, o filme, numa visão geral, eu que já tinha lido o livro e eu tinha acabado de ler, foi no dia seguinte que eu fui ver o filme. Eu achei que, assim, eu não senti a emoção toda que eu senti lendo e eu me incomodei com essas pequenas mudanças. Mas para quem não leu o livro, ou não pretende ler o livro, ou começou a ler, e eu acho que o livro ele começa bem morno, a narrativa começa bem devagarzinho, parece que é um lugar idílico, né, e que as crianças vão ficar brincando, parece um Goonies, né? E depois vai ficando sombriaço até que os meninos começam a se matar e esse lado selvagem fica mais aflorado e fica muito tenso, fica quase um thriller psicológico mesmo. É, e eu acho que assim, para quem não vai ler ou quem abandonou o livro ali, ver esse filme da década de 90 é legal porque dá um gosto mais geral e rápido de para onde o autor quer te levar, sabe? É, enfim, meninas, considerações finais sobre o livro para a gente encerrar o episódio. De cair o queixo. Então, só falando rapidinho, porque eu não vi os filmes, mas tem muitos outros tipos de conteúdo que foram inspirados pelo livro, né? Pelo Senhor das Moscas e tal. Tem música, tem. Eu, por exemplo, entrei em contato com o livro através de outro tipo de conteúdo que não tem exatamente uma relação direta, foi livremente inspirado, assim, que foi um jogo de videogame que chamava Rule of Rose, mas essa coisa da maldade da infância, assim, eu achei extremamente perturbador, e aí que eu fui conhecer o livro depois, assim. Então tem bastante conteúdo legal baseado também aí na história do Senhor das Moscas. Tem uma música, né, do Iron Maiden que chama Senhor das Moscas, que é, olha aí o grande rock. E que fala, tipo, é bem legal o início, fala, eu não me importo mais com esse mundo, eu só quero viver a minha própria fantasia. O destino nos trouxe até aqui, o que estava para acontecer agora está acontecendo. E é É. bacana, né? Porque Sim. é exatamente o que diz o livro, né? Tipo. E é o que vai acontecer, né? Inerente a gente ser ruim, vai rolar. Então, Pesado pra caralho, né? É um livro pesado, mas eu achei um livro muito bom, assim. Eu fiquei muito dentro, assim, da história e eu acho um livro muito bom, assim. Principalmente porque eu tinha uma conexão já com outros conteúdos que estavam relacionados, então para mim fez muito sentido, assim. E eu acho que é um livro muito necessário pra gente repensar certas coisas, assim. Eu acho que é um livro principalmente para os períodos que a gente está vivendo agora, que às vezes a gente acha que certas coisas não voltam, mas voltam. E a grande massa influenciável, né? Porque se você parar para ver, tem muita gente batendo panela, eu vou bater também, eu nem sei por que que é o comportamento de manada. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer, posso até achar que tá errado, mas eu vou fazer, né? Que foi o que aconteceu no Espírito Santo. Típico comportamento de manada. As pessoas entravam para saquear, tinham pessoas que estavam passando na rua, simplesmente entravam para saquear também, tá todo mundo saqueando, eu vou saquear também. E depois você para pensar, racionalizar o que você fez. E vamos que vamos, né? Não, Vamos de acordo com a onda. inclusive A Onda também é um bom filme para quem gostou e leu, né, O Senhor das Moscas, que fala também muito dessa. E vou deixar na indicação da bibliografia também, de como crianças e como se cria estados ditatoriais. Mas enfim, nossa, conseguimos fazer aí um dossiê, Senhor das Moscas, sobrevivemos à matança de porcos, né, e crianças. E é isso, meninas. Finalizando, alguma coisa a mais para falar? Tem Lost, né? Lost é bem Senhor das Moscas, se você parar pra pensar. É, não é, tem muita É, influência. os porcos, o monstro, né? Tudo. Uhum. Inclusive teve influência, né, do Senhor das Moscas. E o final também é bem ruim. É, já dando spoiler de série no meio. Não foi, ninguém foi avisado, mas depois de certo tempo, foda-se se a pessoa não sabe que o final é uma merda. Que é uma merda. Então não perca seu tempo para ver séries melhores, vai ver o Westworld. É isso aí. Então, gente. Todo mundo. Ai, que sacanagem! Mas o Senhor das Moscas, não, tá, gente? Enfim.